mistura o rap com o samba, quem é? Sou eu. E fala no pé da coxa, fica bamba, quem vai? Sou eu. Quem fica na mesa até fechar a tampa, quem é? Sou eu. E no batidão só versa gente bamba, quem vai? Avante com a bola em direção ao gol. Uso os dois lados do meu cérebro e isso me diferencia. Mas é lógico, eu ando sempre boa companhia do meu parceiro ali, é o meu compadre Skank. Eu represento os MCs que tem a veia punk. O microfone é o tanque, começa a bombardear. É tipo Lauryn Hill. Me concentro outra vez e volto na levada certa. 4x4, groove, o caminho é de pedra. Eu tô ligado, preto velho já dizia: ordem para o povo e progresso pra burguesia. Então minha tia, meu tio, as cachorras no cio. No Rio eu cultivo as amizades que crio. Mente sã, corpo sã, Espírito Santo, amém. É, tá mais difícil do que ver nota de 100. Um sagaz, homem fumaça, ontem, hoje, sempre. Legítimo sangue azul do clã, Planet Rei. Põe suas mãos para o ar, porque agora o bicho vai pegar. Os cães ladram, mas a caravana nunca vai parar. Quem é que mistura o rap com o